estou aqui, Senhor. Sou grato a Ti pelo dom do louvor. Só não entendo porque muitos levam no coração o desejo da fama, sucesso, ambição. É o que vejo em muitos irmãos que dizem ter uma missão, mas estão arraigados em sua própria paixão. Exalta o próprio nome que brilha em neon. Esquece de entregar a Deus verdadeira adoração. Muito mais que um show, muito mais que uma canção. Aqui a glória de Jesus aqui chama a atenção. Adorar não é apenas cantar, não é apenas dançar. Falar em línguas, se ajoelhar, pode estar em seus atos, tipo quando se nega o pecado. Ser o mesmo que é na igreja, na rua, no trabalho. Lembrar de Pedro que negou Cristo por 3 vezes. Negamos muito mais só por fazer a vontade da gente. Por isso, Senhor, eu me despojo de mim mesmo. Eleva minha voz e faço neste momento consagração. Entrego tudo em Tuas mãos. Que tudo que eu tenho esteja em Tua alta mão. Honrarei a Ti pelo dom que me deu. Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. Por onde quer que eu vá, sempre vou Te adorar. Verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. Sou como um barro para oleiro em Tuas mãos. Molda-me conforme o Teu coração. Em espírito e em verdade, fazendo a Sua vontade. Verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. Simples assim. Graças a Cristo e ao Seu sangue, tenho vida em mim. E uma missão a ser cumprida, um bang transbordada, a unção do Espírito Santo sobre os manos. Declarar que do Seu peito vai fluir adoração e salmos. O verdadeiro adorador se rende à voz do Espírito que diz: arrependa-se. Ele dobra os joelhos e vai além, não só com o corpo. Prostra o coração também, irmão. Veja bem, falo de intimidade, gratidão que frutificará pra eternidade. É bem mais do que ter boas obras, é crer e reconhecer. Mais do que entregar as sobras, é depender de Deus. Essa é a verdade que liberta. Fomos criados por Ele, não só pra viver de festa, e sim num compromisso eterno pra quem ouve o chamado. Sair da condição de perdido pra redimir e salvo. Honrarei a Ti pelo dom que me deu. Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. Por onde quer que eu vá, sempre vou Te adorar. Verdadeiro adorador, verdadeiro adorador. Sou como um barro para oleiro em Tuas mãos. Molda-me conforme o Teu coração. Em espírito e em verdade, fazendo a Sua vontade. Verdadeiro adorador, verdadeiro adorador.